Breve vem o grande dia em que lutas findarão, todos males e agonias deste mundo cessarão. E ouvir-se ao cantor.